Quero saudar a presidente do Legislativo Taquarense, minha colega vereadora Cirlei, aos demais vereadores, membros da mesa, colegas, vereadoras, vereadores, ao público que prestigia essa noite, aos ouvintes da Rádio Taquaras e mais meios de comunicação que nos acompanham. Inicio externando a reunião que tivemos nesta casa, quarta-feira passada, com os dirigentes do Hospital HBJ, onde a pauta era a demissão do Dr. Luiz Felipe Segato, né, cirurgião, aonde que várias pessoas, né, vinham realmente se solidarizando à questão do retorno dele ao hospital para que continuasse as cirurgias reparadoras, né? E na verdade o que que nós tivemos aqui na fala do diretor técnico, do diretor administrativo, que realmente irá acontecer as cirurgias agendadas, né? Aquelas pessoas que têm a requisição, então, para fazer essas cirurgias, que procurem o hospital, que procurem o coordenador da recepção, Lucas, para que ali ele dê o encaminhamento, né? Então, ficamos felizes pela garantia que vamos continuar tendo o serviço. E a questão do Dr. Segato voltar ou não voltar ao hospital, tem a possibilidade de voltar, porque ele estava em conversa com o superintendente do hospital. Também, encaminhei aqui uma reunião, né, de minha proposição com os secretários distritais, secretário de meio ambiente, também da vigilância sanitária, para darmos o start, apertarmos start para o combate ao mosquito borrachudo. Combate ao mosquito borrachudo é uma lei de minha autoria que institui o programa do combate ao mosquito borrachudo em nosso município, aonde quando não acontece, as coisas elas não são realmente efetivadas de um modo eficiente. Muitas vezes é dispensado o produto BTI e as pessoas não colocam de uma maneira regrada nos arroios e com isso causa a proliferação do mosquito. Quem mora no interior de nosso município sabe do que eu estou falando. E tendo realmente esta campanha aonde o cidadão que mora no interior, ele está junto, na verdade, com a municipalidade, efetivando essa campanha de combate ao mosquito borrachudo, com certeza é eficiente a aplicação e a diminuição desta praga, digo assim, da proliferação do mosquito diminui muito, dando uma qualidade de vida para quem vive no interior. Também, quarta-feira, agora dia 18, estarei na Assembleia Legislativa em reunião com o deputado federal Ronaldo Santini, com também o presidente da Assembleia, deputado e colega Luiz Augusto Lara, para debatermos algum assunto referente a trazer emendas parlamentar para o nosso município, como também, de autoria do deputado Lara, nós temos o programa Valor que Ficam, né? Valores que Ficam. Valores que Ficam nada mais é que nós, enquanto pessoa física, como também jurídica, pegarmos e realmente pensarmos em entidades que fazem o social e ajudarmos, como é o caso da PAI, como é o caso da Health, como é o caso do Lar Padilha e de tantas outras que necessitam realmente da solidariedade, do apoio para dar a manutenção, para dar o acolhimento às crianças e para fazer o serviço social. Então, se todos nós, de braços dados e unidos pela mesma causa, com certeza o Brasil que para nós começa aqui começa a mudar. Começa a mudar. Eu vejo isso quando as pessoas realmente se unem para zelar pelo bem comum. Também, antes escutando a fala da colega vereadora Magali, no pedido de melhorias na estrada de Batingueira, como também de Morro Alto, fico feliz, pois a fala da vereadora Magali faz coro à minha solicitação que fiz ao secretário distrital Mário Pires e também ao secretário de obras. E fico feliz por o secretário de obras atender o nosso pedido, que nós aqui, vereadores, que conhecemos a realidade do interior, solicitamos e reivindicamos muito que se faça mutirão, pois sabemos que as secretarias distritais elas não conseguem atender a contento a comunidade. E se fazendo mutirão, com certeza, resolverá o problema e muito das comunidades, dando uma melhoria no acesso, né, nas estradas da comunidade. Também, Quero externar os votos de congratulação à administração municipal e todos os parceiros pela grandiosa festa das crianças que ocorreu no Parque do Trabalhador no domingo. Né? Lá a gente viu que a parceria estabelecida faz com que pessoas que muitas vezes não teriam um alcance de ter um presentinho, uma criança que não teria alcance de ter um presente, com a solidariedade, com a parceria e com a benevolência da administração, conseguiu ter um sorriso no rosto e um presente para que os pais conseguissem também estender a seus filhos. Também, em nome da presidente vereadora Cirlei, professora, da vereadora Mônica, professora, da vereadora Sandra, professora, eu quero externar os parabéns a todo professor. Né? Fico triste ao mesmo tempo, presidente, porque eu vejo a real situação do Estado, dos professores, dos servidores do Estado, que não têm seu salário em dia, que tem seu salário parcelado, né? Diferente do nosso município, que realmente se faz de um tudo, a administração se faz de um tudo para pagar os servidores, como é o caso dos professores em dia. Mas eu quero dizer, professor é uma vocação de excelência, né? Eu só vejo mudança em nosso país quando realmente o professor ser valorizado. Né? Também, senhora presidente, eu agradeço a Deus e peço a Ele que nos dê sabedoria, que deixemos a nossa vaidade de lado muitas vezes, mas que nos asseguremos naquilo que Ele nos oportuniza, de dar realmente o nosso melhor para representar a nossa comunidade. Que me perdoem por algum excesso que tive semana passada, mas nesse momento eu quero dizer que eu estou aqui, despido de qualquer vaidade para representar a minha comunidade a contento, com a graça de Deus. Desejo a todos uma boa semana. Fiquem com Deus.